muita calma nessa hora, moro? Que Deus te abençoe na sua caminhada. Abençoe as favelas, os presídios, os loucos, os justos, os pretos e os brancos do nosso mundão. Falou, patota de Cosme. Salve, salve, criançada. Realidade cruel e face da morte. Muita calma nessa hora. Muita paz para o povo pobre. Sendo pobre não importa a cor. Muita paz para o povo pobre. Quem é pobre sente a mesma dor. Muita calma, muita calma, muita calma. A ideia é quente, invade a mente, aquece a alma. Eu rimo lá na sul, eu rimo lá na leste, eu rimo lá na norte também, rimo na oeste. Represento Hortolândia, minha mensagem de responsa. Inimigo do imperialismo, mensageiro da esperança. Não iludo os mano, as mina, muito menos as crianças. Sabe o que eu queria? Sangue bom, ter duas bombas. Pra pôr uma na Casa Branca e a outra na Disneylândia. Explodiu o Mickey Mouse e resgatar o Zé Carioca. Minha quebrada é o Santa Rita, vacilou, pula a capota. Acabamos de chegar na encruzilhada ideológica. De um lado os artistas, de um outro os ativistas. A diferença entre nós já começa nos heróis. Superman, Batman e Robin, tem também a Pocahontas. Esses porra não são nada, herói pra mim é João Amazonas. O mundo sem dinheiro seria um mundo sem miséria. Se não fosse a ganância, não existiria guerra. Se fosse a reforma agrária, não seria a favela. Se passe é cola lá pra sumaria, troca uma ideia. Vai ver que os manos do crime é tudo filho de sem terra. Essas ideias desesperam, realmente apavoram. Mas que nada, ladrão. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Muita paz para o povo pobre. Sendo pobre não importa a cor. Muita paz para o povo pobre. Quem é pobre sente a mesma dor. Paz entre nós, fodam-se os playboys. Paz entre os pobres, fodam-se os nobres. Classe de arrombado, que diz ter sangue azul. Mas o empresário vai à rua pro Michê comer seu. Anos e anos, séculos e séculos. Prostituição, a profissão mais antiga do universo. Eu peço a Deus que proteja aquelas mina. Ganha vida na esquina, 30 conto pelo corpo, 3 papel de cocaína. É. Enquanto isso, na revista, na TV, você vê a nudez da atriz global. Todo mundo acha normal, depois fica pagando. Não é o que você tá pensando, isso aqui é meu trabalho. Seu trabalho é o caralho. Se assim, então peraí. Se as duas vendem o corpo, as duas tiram a roupa. Se é vergonha pra uma, então por que não é pra outra? Já nasci com estigma, defendo as minorias. Se somarmos uma a outra, são iguais à maioria. Que se exploda a burguesia. Diferença entre vocês é muito simples, é básica. Só conta bancária, Galisteu, Tiazinha ou a Rainha Xuxa. Pra mim é tudo puta, é. Não quer ouvir, desliga aí mais. Se tá fim, escuta aí, sangue bom, não se apavora. Aí, meu irmão, muita calma nessa hora. Muita paz para o povo pobre. Sendo pobre não importa a cor. Muita paz para o povo pobre. Quem é pobre sente a mesma dor. Deus é bom pra quem tem calma, Deus acalma quem é bom. Então acredito mais em quem reza pela paz do que na paz de quem não reza. Não, não, não, não reza mais. Muita gente não tem paz porque não deixa o outro em paz. Eu digo mais sobre a paz, ela é casada com a justiça. Acredito na divina, de Deus não se duvida. Duvidar de Deus é um pecado mais que mortal. Porém justiça entre os homens tem que ser a social. Inimigo do sistema sou eu. Latino-americano e que se esfodou europeu. Que invadiu pelo mar há 500 anos atrás. Hoje invade pelo ar, ondas eletromagnéticas e mais. As multinacionais engolindo as estatais. Culpa do FHC, vamos tirar o emprego dele antes que ele tire de você. Só quero dos meus amigos aquilo que for possível. Se exijo demais, eu é que não sou amigo. Chega de individualismo, pensamento coletivo é a saída pra nação. Então, irmão, diga não aos importados e tal. Vamos valorizar sim, mas valorizar o nacional. Vamos dar um fim, chega todo que vem lá de fora. Eu já falei, vou repetir, muita calma nessa hora. Eu já falei, sangue bom, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita paz para o povo pobre.